A sua consciência está pesada, o desespero vem, toma conta de você. Não adianta se lamentar, depois de ser acusado, condenado pela própria língua. Vai ser difícil para você desenrolar dela. Pode ser que você acabe amanhecendo com o seu corpo espancado, estraçalhado. Bala jogado num canto, estirado no chão, no meio da escuridão. Não seja um grande linguarudo, para que ninguém feche sua boca com um tiro de oitão. Porque nas ruas não importa o que você faça, quem conversa demais vacila. Bam, bam, malandro te pega, te apaga. E nunca ande na corda bamba, ande sempre ligado, atento para todos os lados. Nas periferias ou em qualquer quebrada, para que sua cabeça não seja decepada. Crack papá, se liga então, não venha não, cagueta por aqui, fica no chão. Crack papá, se liga então, não venha não, cagueta por aqui, fica no chão. Crack papá, se liga então, não venha não, cagueta por aqui, fica no chão. Crioulo sou, negar não vou, não vou te condenar. Nem aqui nem qualquer lugar eu não sou Deus para te dar a condenação. Preste bem atenção, nem por isso não vou te deixar te dar as mãos. Se liga meu irmão, mesmo assim você não foge do perigo então. Vivemos num mundo cão, onde não existe perdão em todas as quebradas. O que fala mais alto é agora vamos te falar o que sentimos de pessoas iguais a você que gosta de entregar os aliados que adianta o meu lado e o seu de você. Temos ódio, raiva, coragem de te matar, te quebrar, tirar nos seus olhos pra ver o seu sangue espirrar. Sua falsidade não tem perdão, você não é cadeado, blindado não. E o destino no azul é cruel, vacilão, otário. No gueto não tem salvação. A noite o silêncio predomina, te pegou. Crack papá, se liga então, não venha não. Tô sempre ligado, meu irmão, você pode virar mais uma vítima. Traíra, você está na minha mira. Não vou permitir que esse chuta bagunça o lugar. Minha ferida com ele é difícil deste fecha. Crack papá, se liga então, não venha não, cagueta por aqui, fica no chão. Crack papá, se liga então, não venha não, cagueta por aqui, fica no chão. E nunca esqueça que o diploma da vida não é o que você pensa. Sofremos também, fomos criticados por certos safados, mas mesmo assim atravessamos barreiras. E não é você que vai nos parar, não vou te ameaçar. Você já é marcado, apenas pensar qual será o seu destino. Talvez em qualquer dia do mês o seu cadáver apareça nas capas dos jornais. A sua história é bem triste, e se continuar, somente infelicidade você terá. Eu não esqueço aquele tempo que você me ameaçava com o calibre na mão. Julgava ser o bom, dizendo a todos que ia me jogar. Agora chega na rua sempre marcado, despreparado. Você anda na mira da malandragem, e na lei do malandro você é um alvo nosso. Crack papá, se liga então, não venha não, cagueta por aqui, fica no chão. Crack papá, se liga então, não venha não, cagueta por aqui, fica no chão, fica no chão.